vai chamar pra próxima. O Dezão, fica da El. Afirmo, da El. Obrigado, seu Dezão. Oh, boa tarde, tá 3190, no ataque 6 alfa. Tá 3190, reporte antes do ataque 6 Juliette. Tomara, tá Juliette, tá 3190. Alô, golpista, para ingresso, passe pelo espaço. Romeu Golpista, autorizado ingresso no pátio principal, reporte na ataque 6 Lima. Volta na ataque 6 Lima, Romeu Golpista. Tá 3145, dá no 02, pushback acionamento. Tá 3145, portão 02, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, tá 3145. Decola 06, controle 120, decimal. Sequência 119, 119, decimal 8. 098 azul, 6919. Jogou 1620, autorização, pushback acionamento. Vou no 620, aguarde pro push. Aguardo com 620. Romeu Golf Victor, autorizado. Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre no 8, decimal 95 para o cruzamento. Autorizado, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, torre no 8, decimal 95. Romeu Golf Victor. Passa Juliette, tá 3190. Tá 3190, Juliette, portão 06. Para 06, pela via Juliette, tá 3190. Salvador, muito boa tarde, azul 2591, sempre na Delta, autorização Vitória, se possível. Azul 2591, prepara a saída Coral e aguarde a cópia. Coral aguardando cópia, azul 2591. A saída da EL não está programada não, né senhora? Abaixo do nível 180 é a saída Coral. Ok, então na guarda da Coral, azul 2591, obrigado. Foro 620, autorizado pushback no portão 05, chama a táxi. Autorizado 05, chama a táxi, gol 620. Azul cruzamento. 3145 para o táxi com 1278, alternando Guarulhos com 3 horas e 59. A 3145 táxi é autorizado, direita Índia até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera Torre, o nono 8, decimal 95, quem negar no 0, no 9. 1895, boa tarde. Recife, acima de decisão. 0120, correto, sua rota. Juliette Alfa, aguarde, Cocker. Paulo Gomes 620, autorização de táxi. DOB. 177, autonomia de 3 horas e 7, alterna Porto Seguro. Confirma. Taxi Índia no ponto de espera Torre, o nono 8, decimal 95, quem negar 109 no 9. 1895, 109, ponto de espera. É, o alternado é São Gonçalo, senhores. Suficiente. A do 2591 no pronto cópia. Prossiga na escuta 2591. A do 2591 autorizado, Vitória via Golf 677, nível 160. Decola da pista 10, após a decolagem curva direita na saída coral. Aciona 5573, controle 119, decimal 8. Ok, Golf 677, 160 autorizado. Decola da 10 com curva direita, perfil da saída coral. Transponder 5573, o controle 1198, o azul 2591 está no pátio de carga, em frente ao terminal de carga. Azul 2591 no cotejamento correto, chama pronto. Chamará pronto na 4 Romeu, graças, bom dia, boa tarde. Salvador, uma boa tarde, Ultra 3, 145 no ponto de espera, está pronto. Deixa eu manter o ponto de espera. Mateando. Lima, Juliette, Alfa na escuta? Na escuta, pronto, 4, Lima, Juliette, Alfa. Só confirme o pátio e a pista que decola. Pode decolada 17, o Lima Flex Alpha está na Aerostar, com 08 a bordo. Confirmando 07 a bordo. Lima Juliette Alfa autorizado Rio de Janeiro via peso 44 nível 260, decola da pista 17 após a decolagem curva direita na saída da Euleda após Porto Seguro, aciona 5010, controle 119.8. Autorizado Salvador RJ, apêndulo 44, nível 260, decola da 17, saída da EL, pode decolar em curva à direita, da EL, transição Leda, Porto Seguro e transponder 5010, Lima Juliette Alfa. Lima Juliette Alfa, controle 119.8. 119.8, Lima Juliette Alfa. O cotejamento está correto, acionamento está táxi, torre 118.95, quem negar 1099. 1099, torre 118.95, Lima Juliette Alfa, obrigado, boa tarde. Paulo, boa tarde, azul 4206. Torre Salvador, muito boa tarde, acionário 62, dono 0, 1 milha de campo da Machado Travado. Sim. 4206, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, com portão 03, azul 4206, mas vou preparar a boca para a próxima. Caller 022, boa tarde, on stand 11, heavy information delta requesting clearance police board. 145, decola o Zulu 9, controle 120, correção, controle 119 de cima 8. Oi, vou passar no Vitor, Thiago Hotel, 2000, 2000, 2000. O 7 Hotel, com a aproximação, vai atualização de pouso. Ouvindo a direção, está encostando a vista marcial, estou para a mudança de regra presente, consegue fazer pela direita, a pista no 7, possível. 7, cancela o plano azul 9, autorizado, base direita no 7, aposta na final. Reposta final no 7, base pela direita, vista 0 até 1. 6210, autorizado, pouso, pista no 0, vento no 4, 0 graus, 5 nós. Devo no pouso na 1, 0, 6, 2, 0. Pronto para posicionamento na 4 Romeu. Azul 2591, não autorizado, chama táxi. Chamando a táxi, azul 2591. Alfa, liga o chamar, chame táxi. Chama táxi, liga o chão. 620, autorizado, né? Mantém 1-0. Aqui mantém 1-0, com 620. Escuxa, né? 6210, solo 2-1, táxi é direita, chama 1-2-1, decima 1 no chão. Direita, solo 1-2-1, Pode um, 210. Ingressão nacional, pessoal 7, baixada travada, vida de hotel. Oi, tá copiando a vida de hotel? Charotel autorizado pouso, pistão 7, vento 150 graus, 612 nós. Autorizado pouso, pistão 7, vento de Charotel. Autorizado decolar, pistão 0, vento 140 graus, 620. Autorizado decolar, gol 620. Azul 2591, tá pronto para ataque. Com PLD de 49. 4 horas e 30 de autonomia, alterna Porto Seguro. Autorizado, táxi à direita, estacionar para frequência livre, solo 23. Ali. Pode 32, Uni Índia, no ponto de espera da 10, 118, 95, QNH 1019, azul 2591. Oi, Salvador, boa noite. Boa tarde, Otan 3894, Cerno, trem checado. Tá 3894, continue a aproximação, aguarda a atenção de pouso. Guarda. Confirma o livre pouso, 3894, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 59. Guarda sim, livre pouso, não no zero, 3894. 1620, decola, os 23, chama o controle, 119, decimal 8. Faz 8, boa. Parte da Juliette, 62210 de passagem ao ATR da Azul, após ingresse Juliette para o portão 04. Após o Azul, ingresso Juliette 04. Juliette. Outro Azul Tutu, Verit, copy. Let's call Azul Tutu, go ahead. Outro Azul Tutu, clear the two, Lima, Papa, Papa, Tango, via Upper Zulu 44, after according on flight plan route, flight level 350, runway 10, after departure, turn left, Momo departure, Dilubi transition, Scott 5016, Salvador Departure 119.8. This is Lima Papa Papa Tango via Azul 44, flight level 350, runway 10. After departure, turn left, Momo, Iluv transition, and Squawk 5016, departure frequency 119.8, that's 5022. Report 0022, read back correct, report ready for startup and pushback. Report from pushback and startup at 12022. 591, autorizado o ingresso da 17. Não no zero, alinhamento. ingresso no zero, ali mantém o 2591. Zero Lima de Hotel, está pronto para o ingresso 97. Autorizado, ingresso, reporte aliado e pronto, vamos. Ingresso 97, reporte aliado e pronto, Lima de Hotel. Está 3894, solo os 26, direito 211 no solo. Solo 211, então 3294, obrigado. Senhor Juliette Alfa, a intenção é que siga como número 1 na decolagem, se tiver condições de apresentar as manobras, reporte alinhado e pronto. Deve usar reporte alinhado e pronto. 7. Alfa Juliette pro 07, então 3294. Vento 1 no 50 graus, meia dúzia mais. E que colar no respeito, por favor. Salvador, papapapá, patrão Otang, LS no zero. Está presente, está em condições visuais, só por mudança de regras e pouso na 17. Alfa, até o Tavão. Sim, já aceito, cancelamento aos 28, autorizado pela direita em base da 17, após final. Autorizado base pela direita, preencheu 17. Alfa, até o Tavão. Azul, autorizado a decolar, vento 150 graus, 219. Autorizado, azul das 59, vento 110. Juliette Alfa, decola os 29, controle 119, decimal 8. 198, Lima Juliette Alfa. Vento 1 no 50 graus, meia dúzia mais. Lili Posto Chão 7, Alfa Tango Tango. Controle 120, questão 119 decimal 8. Ok, 119 decimal 1. Bom, 119 decimal 8, ok? Isso, 198. Boa. Plantão, seu solo aos 3-2, autorizado, táxi direito, estacionar com essa dirigente. Controle Papa Romeo Lima, Juliette Alfa, 1208. Controle Papa Romeo Lima, Juliette Alfa. Papa Romeo Lima, Juliette Alfa, 1208, como recebe? 5/5, Lima, Juliette Alfa. 7, Lima, Juliette Alfa. Chame na frequência 1198, grato pelo teste. Nada, vai chamar 1198, Lima Juliette Alfa. Autorizado pouso, pistão no zero, Venturo 70959. Vai ver pouso, pistão no zero, 1166. Lula nível 350 para Recife. Azul 4206 autorizado, Recife via UPS Luma 7, nível 350. Decola da pista 1-0 após a decolagem, curva à esquerda na saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 50 no 4, controle 119, decimal 8. Autorizado para Recife 350, via UPS Luma 7, decolando da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. 5094 responder, controle 11198 Azul 4206. Azul 4206, cotejamento correto, pronto, portão 3. Camarada, Azul 4206, obrigado. Chamo 211 no solo. Alô, 1166, Livrão. 1166, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, por 10. Azul Cordial, boa noite, seu Azul 2712, sentindo a informação Delta. Azul 2712, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 170, decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda na saída Conde, acena 5022, controle 119, decimal 8. Autorizado Aracaju, Golf 677, decola 10 com propela esquerda, propela saída Conde 5022, é o transponder, 119, decimal 8 é o controle. Salvador, Azul 2712. Azul 2712, cotejamento correto, chama pronto, pushback acionamento. Tomares pronto, Azul 2712. Oi, Salvador, Papa Romeu Lima, Papa Golf. Sim, Papa Golf, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Papa Golf. Ground at 4-0, leave to the right and call 121-1. I will call 121-1, go 1605. Go 1645, approved taxi via taxi Alpha Juliet Gate 02. Approved taxi via Alpha Juliet Gate 02, go 1645. Salvador, boa noite, Lima Juliette Lima, estabilizado, para cancelamento e, se possível, 17. Cancela o plano aos 4-2. Passa a base direita pelo Alo 7, ok? Não alongue muito a base, devido à sequência de instrumento da 10. E informe na final. Obrigado, amigo. Pode dar na época. Temos vagão sensor aos 4-3, autorizado direito, chamo 2-1-1. 2-1-1, isso. Paulo, Papa Romeu Lima, Papa Golf. Papa Romeu Lima, Papa Golf, prossiga. Tá livrando na época, o nosso destino é ele está. Lima Papa Golf, táxi via Alfa, reporte antes do táxi aí, Juliette. Via Alfa, reportará Juliette, Lima Papa Golf. Salve Salvador, boa noite, Caminhar 62, Galo Mundo, informação de alta autorização, Galhão. Salvador, Alexandre 6143, boa noite. 6143, continua a aproximação, aguarda a direção em pouso. Confirmando o que está acontecendo? A pista agora está seca. 297, prepara, da Leda Motiva, número 2, cópia. Da Leda Motiva, vai. Sobre uma Papa Golf, autorizado Juliette, contorno Pátio 1, reporte na Taxiway Lima novamente. Juliette, contorno Pátio 1, reportará Lima novamente. Vou estacionar com você ali. Obrigado, boa noite. Pronto, tá fácil. Continua 6201, autorizado Galeão, rota conforme plano de voo, nível 360, decola da pista 1-0, após a decolagem curva direita na saída da Euleda Irumi, transponder 5004, controle 1-9-8. Autorizado Galeão, nível 360, conforme a rota, decola da 10, primeira curva direita da Euleda Irumi, transponder 5004, controle 19-8, 6201. Na 6201, no cotejamento correto, chama pronto para o pushback acionamento. Salvador, boa noite, Altan 3290. 3290, continua a aproximação, aguarda a direção de pouso. A escuta 90. Pro cruzamento. E Lima Mike, Quebec, na Quebec, já matou esse cruzamento. O irmão só apagou. This is Mono SID. We are unable to comply with the restriction at 15 nautical miles off long. Portugal 022, roger. Now to the city. Três são os três, nove direito, dois, um, um, só. Oceaname 143, prossiga. Viva. Oceaname 143, táxi via Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Alfa, Juliette. Pistona 0, livre pouso, autorizado pouso, pistona 0, vento 180, graus 8 lances. Livre pouso, 3290. Pronto, cópia? Pronto. 3897, autorizado Guarulhos, via Pisluna 0, Taubaté, nível 320. Decolada Pistona 0, após a decolagem, curva à direita na saída da Eule da Motiva. Transponder 5024, controle 119.8. 320 para Guarulhos, via Pisluna 0, Taubaté, Pistona 0, após curva à direita. Da Eule da Motiva, 5024 transponder, 198 controle, o tanto 3897. Sou 3897, cotejamento correto, chama pronto, portão 06. Porta bem. Let's call it 2211, request start up and system. Marcada. Ficou. É Portugal 022, stand by to pushback. Stand by, é Portugal 022. Oceano 6143, Juliette, portão 09. Solo aos 5-1, direito 2-1-1, só. Libra, solo ponto 1, até já. 4-2-0-6. Salvador, uma boa, 3-2-9-0, livrando ativa. 4-2-0-6, aguarde pro push. Guarda. 3290, táxi via Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Via Alfa antes da Juliette, 3290. Juliette 2. Portugal 022, clear 022, pushback and start up, call me for taxi. Thanks, Tata, Portugal, for taxi, Portugal 022. 3290, Juliette, portão 01. E Juliette pro 01, 3290. Solo Salvador, azul 2712, solicita pushback, posterior acionamento, bate 3, posição 3 ao meu. Azul 2712, no pat 3, autorizado, chama táxi. Pode chamar para o táxi, azul 2712. Solo, está 6201, no 4, puxa acionamento. O Chile 6201, no aguarde, número 2 no setor. Ah, escuta, 6201. Lima Lima Fox, na 208, como recebe o controle? 5%. 7, grato pelo teste, Lima Lima Fox. Chame na 198, tramo o pouso. 198, grato. O 1869 na 1208, como recebe o controle? 5/5. Médico, tudo grato pelo teste, o 1869, chame na 1198. 4 a bordo, 3:45 de autonomia, alterna na caixa. Azul 4206, táxi autorizado direita, Índia, até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera torre, no 8.95, quem negar no 0, no 9. A direita até o ponto de espera da 1-0, chama a torre, 1-8-9-5, 1-0-9, ajustado, azul 4206, bordante. Táxi, o azul 2712, 68 a bordo, 2:40, alterna Recife. Lima, vento 180 graus, 8 nós, vai pousar no 017. Sessão circular e após externo e circular para 17. Ok, então sim, chame pronto para circular. Está pronto. Autorizando o Trax até o ponto externo, a cabeceira 10, parte 3, parte 1, via Índia, 1-9, decimal 95, ajuste 109, azul, 2712. Tá bem, uma boa noite, um bom trabalho. Alô, Sá 3897, pushback acionamento no 06. Sá 3897, aguarde pro push. Boa. Está presente o Lima Fox para o cancelamento de circulação 17. Jogo 206, mantém a espera. Mantém a espera, 406. Corre o Lima Fox da presente com o cancelamento de circulação 17. Gestão cancela o plano 00-2100, possível final do 07 após Fox. Passará no final, Lima Fox. Azul 4206 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus 89. Ali decola, pista 10, azul 4206. Portugal 022, approve taxi via Manipran, taxi India, at the holding point, contact tower 118.95, QNH1019. Si via Airplane to India, holding point, runway 10 at the holding point, contact tower 118.95, QNH1019, up to tower 022. Tocumara 99 no setor sul do PAT taxiando para o ponto de espera, após a mesma será autorizado. Ok, obrigado. 2, mantendo o ponto de espera, cabeceira 10, pronto. 7, azul 2712, observa a corrida do azul Embraer. Após ele, ali mantém. Após o Embraer, iniciando a decolagem, ali mantém, cabeceira 10, azul 2712. Lima Fox, livre pouso 17, vento 180 graus, 109. Pouso 107, Fox. Salva 3847, qual é a sequência do pushback? Salva 3897, estou com uma aeronave taxiando, após a passagem da mesma será autorizado. Guarda. Azul 4206 decola ao 02, controle 120 decimal, correção, 119 decimal 8. 1198, controle azul 4206, boa noite. Thank you. de decolagem livre, vento no 70 graus, 109. Autoridade decolar azul 27, número 2. 3897, autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Passarei 3897. Sonia 6201, autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Chamarei para o táxi, 6201. Decola 05, controle 19.8. Obrigado, boa noite, bom trabalho, azul 27, 1, 2. Olha, pessoal, direito, boa noite, ele pode passar.